7258, livre de pouso, pista 10, vento calmo. Livre de pouso, vento calmo, né? É um 2-2. É o passarelo 2228? Prossiga. Tivemos uma alteração no nosso peso aqui de decolagem e com essa nova condição a gente não cumpre as restrições da carta. Tá, inicialmente cumpre então o perfil inferior, que é manter o nível 030, e conforme a evolução do voo, o controle libera a subida aqui. Ok, então Recife 030-22-24-18. autorizaria o backtrack na pista? Chamou 258, seu solo 55, está autorizado, retorno, Libra e a Alfa na minha escuta. Chamei esta Juliette. Aí, pessoal, retorno, vai Libra na Alfa. Torre Boa, 3819, na final, baixada de casa. Navio no livre pouso, pistola 0, vento 060 graus, 3 nães. Reforço, 3891. Boa noite, é o gol 972. 972, continua a aproximação, guarda a autorização em pouso. 6258, 6258, autorizado esquerda, portão 5. Esquerda, 1.5, muito obrigado, boa noite. Livrou, 3891. 3891, seu solo 59, táxi à direita, Alfa, chame antes da Juliette na minha escuta. Chama antes da Juliette na sua escuta. Livre pouso, vento 040 graus, 3 nães. Livre pouso na 10, 972. Só Salvador 2228 para puxa acionamento para posição 1 a 12. Autorizado, Xantax. Chamarei o táxi 2228. Antes da GDS, 3891. Autorizado, 3891, esquerda, portão 2. Portão 2, 3891. Salve, 1 is Mac and 230, ready to take off. Roger, 230, maintain position. Maintain position. American 230 clear to line up and wait. Clear line up with American 230. Voo 972, solo 02, linha direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantém a escuta. Alfa, Salvador, muito boa noite, aqui é o Olympus 03, final ILS, X-Way, trem baixo checado, tem um campo à vista. Resposta de aproximação, aguardando autorização de pouso, Olympus 03. 03, continua aguardando autorização. American 230 clear for takeoff to wind 060 degrees 2 knots. Clear for takeoff, American 230. Para os táxis, passarei do 2228, 65 a bordo, 5:40, alterna Salvador. Livre o táxi via Pátio, Índia, até Ponte Espera, champanhe para decolagem. Quanto temos pronto para decolagem? 2228. Olympus 03, ele pousa pista 10, vento calmo. Pouso pista 0 para Olympus 03. American Airlines 230, Bonnet 04, call now 1208. 1208, then 230. Próxima, Juliette, vamos lá, 972. Sete, o 972 de passagem a TR da Passaredo, que está saindo para decolar. Após ele, ingresso à esquerda, portão 3. Após o ATR, esquerda para o portão 3, 1972. Passarelo 2228, o ponto de espera pronto. Passarelo 2228, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha e manter no zero, 2228. Grupo 03, solo 06, libere direita, taxi via Alfa, reporta na taxi Delta. Salvador, Azul 4062, final, pista 10. 4228, autorizado a decolar, pista 10, vento 040 graus, 3 nós. Livre decolagem, 2228. Azul 4062, avistado, ajuste no 0 no meio, continua a aproximação, aguarde pista livre. Prossegue na aproximação, aguardando, Azul 4062. Azul 4062, autorizado pouso, pistão 0, vento 040 graus, 2 nós. Autorizado pouso, pistão no 0, Azul 4062. 4022228, decolada 08, controle 120, decimal 8. Controle 08, grato, boa noite, bom trabalho, 2228. Está na Delta para cruzamento da pista, visual para o aeronave que acabou de pousar. Olimpo 03, autorizado cruzamento pista 1028 via hotel até o pátio militar. Autorizado cruzamento pista 1028, Olimpo 03. Azul 4062, solo 10, libera direita, solo 1211. Direita, solo 211, Azul 4062. Salvador, muito. Muito boa noite, Azul 6908. Azul 6908, autorizado pouso do estorno, zero vento, calmo. Livre pouso na Capistrano. Oi, Salvador, muito boa noite, Gol 99, eu domino, posição 09, nível 4-0, recebe, senta bravo. Gol 99 no meio, solo 1-2-1-1. Isso, eu fui feito chamando. Chame novamente. Azul 6908, solo 21, libera a direita, solo 1211. 21, 6908. noite, Gol 99, Condomínio, está pronto, o próximo ponto de espera da Blue Zero está pronto. Gol 99, eu no meio autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Alinhar e decolar 90, Gol 99, eu no meio. Gol 99 no meio, decolado às 3, 1 no controle, 1, 2, 0, decimal 8. 0, 8, obrigado, boa noite. Salvador, tá 3170, final da 10, bastante acesso. São 3170, avistado, ajuste no 0 no meio, autorizado, pouso, pistão no 0, vento calmo. Esse pouso não no 0, tá 3170. 4170, solo 36, libera direita, solo 1211. Libera direita, 211, 3170.